vários ritmos em um só CD. É CD Maloca do Tomé. Show que tá na área e tá botando na pressão. Megatron que tá na área e tá soltando o batidão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem tosse pro papão. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Super som ideal, o som que contagia. Maloca do Tomé, empresários Lene e Tomé. Ticinha da comunidade do Alto Operativa. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchau. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchau. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes, que eu deixo, que eu deixo. Organização de Regina Costa, sempre promovendo melhores eventos do Interland. Vai passando nessa iada, tomando essa parada. Nós te pega de dia, te pega de madrugada. Nós bate ponta de quatro, te deixa toda inchada. Do boladão vou acabar com essa safada. É só tapa, tapa na rachada. É só tapa, tapa na rachada. É só tapa, tapa na rachada. Quero ver você nua, quero ver você pelada. É só tapa, tapa na rachada. É só tapa, essa tapinha na rachada. É só tapa, tapa da rachada. Quero ver você nua, quero ver você pelado. Quando eu passo na rua, ela grita meu nome. Mas quando eu chego mais perto, ela foge, ela some. Mas se ela brotar lá em casa, vou acabar com a desgraçada. Vou botar ela de quatro e vou deixar ela pelada. É só tapa, tapa da a xereca dela gosta. Fabinho dela e sempre no apoio da Maloca do Tomé. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Não diga bye bye, não, não, não. Faça só feio, yeah, yeah. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Não se vá. Eu já não posso suportar esta minha vida de amar o puro. Que negócio é esse, meu filho? É tchau pra quem namora. Maloca do Tomé, localizado no Mata Igarapé do Banha. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de gropada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. DJ Lohan que tá tocando. Se te desce na vaga e não para, o xerequinha. Maloca do Tomé. Empresário Raimundo Picanço. Canhões. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Alô, Bel. Traz um whisky e siroque pra gente beber. Patrick Magrão com o seu irmão PG. Um balde de cerveja no bolso, uma lote.

DJ Lucas Incomparável. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Na minha cara, eu já tô ficando maluco. Entre quatro paredes, o bagulho fica doido. O bagulho fica doido. O bagulho fica doido. O bagulho fica doido. O bagulho fica doido. O bagulho fica doido. O bagulho fica doido. O bagulho fica doido. Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para. Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara. Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco. Entre quatro paredes, a 700 por minuto. O bagulho é putaria, tem mulher dança e não para. Olha só como ela vem. Arreda que o show chegou. DJ Roger Show, produzindo, mixando melhores sets. CD Maloca do Tomé. Show. Vestida de Supreme com DJ Roney e Mix. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. DJ Lohan que tá tocando. Amor, deixa eu botar sua pistola. Pega lá, pega lá, pega lá. Amor, deixa eu botar sua pistola. Ela quer dar pra bandida. Ela quer dar pra bandida. Ela toca a pistola pra cima. Vai joga, vai joga, joga. Ela vai pro Megatron, vestida de Supreme com DJ Roney e Mix. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. CD Maloca do Tomé, produções DJ Roger Show. DJ Lohan que tá tocando. Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau. Uau, uau, uau, uau. Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau. Uau, uau, uau, uau. Empurra na buceta, empurra, empurra na buceta, empurra, empurra na buceta, empurra, empurra na buceta, empurra, empurra na buceta, empurra, empurra na buceta, empurra, empurra na buceta. Toda verde essa novinha, é tudo piranha. Toma na pepequinha, toma na pepequinha. Toda verde essa novinha, é tudo piranha. Toma na pepequinha, toma na pepequinha. E amor, fogo e remédio na vida noturna. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Entra, entra se, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra se, sai molhado, entra se, lá lá lá lá. Entra se, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra, entra se, sai molhado. Mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Хрустальных слез я пришел дать эту песню для любви. Я пришел дать эту песню. Família Maloca do Tomé e DJ Roger Show agradecem mais uma vez pela parceria e credibilidade. Obrigado, meu Deus!